Beleza, vamos lá. O vídeo de... Eu comecei a rir porque eu olhei aqui agora pra... Como tem um delay, né? Olhei aqui pra tela do delay e tava eu com o braço esticado bem na hora. Fazendo alongamento! Alongamento. É, o Rodrigo Santoro, de 75 anos, vai agradecer pelo seu alongamento. A palma te encontra na quarentena! Ouvintes de peso, Univos, de São Paulo, aqui é Duro Salles, está começando a última live do ano do Papo de Gordo na quarentena. Mudei só pra te fuder, Flávio Soares. Que você perdeu o fluxo, Flávio Soares. O programa de hoje é patrocinado por Sacolas Pretas Genéricas. What? Sacolas pretas genéricas, eu não entendi essa piada agora, desculpa. É o patrocínio. Nem eu, cara. Antes você tinha uma caixa da Lenovo patrocinando. Antes você tinha uma caixa da Lenovo patrocinando o programa. Agora você tem ali sacolas pretas genéricas. Ah, na verdade, não são genéricas. São sacolas da Cacau Show, que aquilo são panetones. Ah, você vai sortear? Você vai não, sortear? Não vou. Depois você reclama que o pessoal não dá dinheiro no Não, Super não Chef, vou, com certeza. Merda, não vou sortear nada, não vou sortear nada. Mas eu sortearia aquelas coisas que estão ali nos fundos da visual da Eubalena. Tem uma garrafa térmica ali, genérica, branca. Tem uma garrafa térmica. Nossa, tem um papel toalha. Ah, era um papel toalha. Eu quero um papel toalha. Tem molho farrapo que só tem em Santa Catarina. O que é isso? Molho farrapo é um molho... farrapo, que fica muito bom em pirão, fica muito bom com pastel de carne. O que que ele tem dentro? Isso aí é um rico de caipau. Ele tem bastante sódio, tem bastante gordura. É rico de caipau, manja do Coringa. Tem vinagre branco, água, açúcar, cristal, pimenta vermelha em pó, pimenta branca em pó, noz moscada, óleo essencial de carne. Assim, só mostra ele pra câmera, por favor, eu quero olhar pra ele. É uma delícia. Sobe mais um pouquinho pra gente ver ele inteiro na cabeça. Tá, ok. Você passa na cabecinha e cai. Desce o cabelo também. O que mais tem aqui? Cerebrico de caipau. Cara, é muito revirado. O Valdari Júnior comentou aqui no chat. Você continua linda. Muito obrigada. Só aquela cara de que ano você acreditou. Mas eu sinto que tinha um mas aí nessa frase. É, sempre tem. Não tinha mais nenhum, não. Vocês estão muito cruéis. Tá tudo certo. Sem massa. É a última gravação. Vamos tornar o dezembro mais miserável do que já é. Não, pare com isso. Até porque, ó, aqui tem o Samuel William. Ele fez um textão aqui no chat pro pessoal que tá nos comentários. Galera, vocês que acompanham bastante Papo de Gordo, poderiam me ajudar? Há muito tempo eu não ouço mais eles. Não é Porra, só você. Merda. Mas ok. Não é só você, a gente também não se ouve. É. Eu lembro que eu vi um podcast falando de uma máquina no tempo. E falaram que depois de tantos anos, eles iriam ouvir tudo que eles tinham falado pra eles mesmos. Alguém sabe qual episódio que eles ouvem essa máquina do tempo? Desculpa se eu tô parecendo um maluco. Olha, eu não lembro aqui. É, assim. Eu só faço isso sob ordem judicial. E isso soa a ideia de Dudu, de programas futuros. Eu não vou negar. Eu acho que o que aconteceu foi que a gente teve aquele episódio. Ah, tá falando, vou falar de negócio de pingar no olho pra cair o pau, ele tá pingando o colírio nesse momento agora. Isso aqui também, é rico pra cair o pinto. Você passa na cabecinha e cai também. Tá bom. É, eu acho que ele tá falando é aquela parada do episódio 93, e aí que a gente fez no 193, lembrando o que a gente tinha dito, e aí comentamos, puta, demorou 7 anos, daqui a 7 anos a gente pode ver de novo, porque certamente não vai existir um 293, pode ter sido disso daí, tá? Mas eu não tenho certeza, mas na real... Daqui a 7 anos, eu tô com quantos anos? Daqui a 7 anos eu tô com mais de 50? Sim, Elba. Sim, Elba. Eu acho que isso não vai acontecer, Valena. Eu vou morrer antes, eu tenho certeza. Eu não tava indo tão longe assim. Eu só tava dizendo... Cara, nós vamos tudo morrer. A gente não tem que ter esperança. Todo mundo vai morrer um dia, minha filha. Tá ok? Não, mas olha, agora que eu soube... Eu soube que tá acabando a pandemia. Já tá no finalzinho. É isso? Cara, eu tenho uma vontade tão grande de fazer uma série de sketches com aquele coitado daquele intérprete de Libras, bicho. Quando o cara fala um negócio desse de a pandemia tá acabando, o cara para assim com as mãos e olha assim, o cara tá os decretos municipais. Com ele, quando ele tenta bater no Bolsonaro, pega uma casa e um filho da puta realmente segurando ele. Ou ele para de traduzir, né? Ele joga um foda, dá um não, tem hora que aquele, ele dá um travão mesmo, cara, né? Dá pena. Não, deve ser o pior emprego do mundo, né? É isso e departamento de comunicação de qualquer ministério desse governo. foi mega esquisito, né? Porque rolou essa declaração aí de que, olha, tá acabando, é isso mesmo, tá na reta final, é tipo assim, é... E aí, no dia seguinte, saiu tipo uma portaria do Ministério da Saúde, aquela coisa de que... Não saiu portaria. O Pazuello falou no... Ah, isso. Entrevista, alguma coisa. Ele chegou e falou, não, a pandemia está aí firme e forte, não sei o quê. Eu só imagino o Bolsonaro tirando a máscara, assim, dos olhos e vendo o telefone. Pazuello. Tá querendo fazer... Como é o nome do ministro do primeiro lá, que era o que todo mundo gostava? Como é o nome dele? Que isso assim? O Weintraub? Não, o primeiro... Ah, da educação. Não, o da gente. Saúde. O primeiro ninguém da saúde. Ninguém gostava dele. O primeiro da saúde é o Mandetta. Isso. O Mandetta. Eu imagino o Bolsonaro vendo essas coisas falando... Tá querendo fazer o Mandetta pra cima de mim agora, é isso. Todo mundo agora acha que pode ser o Mandetta, é isso. O meu sonho é que Bolsonaro faça o Getúlio. Eu não vejo... Cara, não vejo a hora dele fazer o Getúlio. Eu não sei se a gente tá tão perto disso assim, ô Balena. Não tá. Mas olha, o Pazuello tá pertinho de uma vaga no Banco Mundial, se continuar nesse caminho. A Thelma falou que quando o Bolsonaro falou isso, deu uma pontinha de esperança, que era renúncia. A Thelma é uma sonhadora. É, gente, mas olha, veja bem. 2020 finalmente tá chegando ao fim. Eu jamais pensei. Não. Porque no dia 31 vai virar assim, pra cara, você vai virar o seu calendário e vai estar lá, 1/13/2020. Não, 2020 vai começar em março de 2020. 2021 vai começar em março de 2020. Esse ano não vai terminar tão cedo, não, cara. A gente tá gravando isso dia 11 de dezembro, né? A gente tá fazendo nossa live 11 de dezembro. Então, realmente falar que tá chegando ao fim, talvez a gente tenha sido mudado. Dia 1º de dezembro, a parte B, a gente grava um novo. Não. Mas, gente, ó, vamos lá. A gente sobreviveu à pandemia, a gente sobreviveu à quarentena até agora. Nós sobrevivemos até agora. Até agora, exatamente isso. Agora, a nossa meta de vida é continuar com o elenco vivo. Ah, sim. Você pode ver que o elenco ele foi caindo ao longo do caminho, não é mesmo? Os esforços do governo, a gente tem esperança de terminar vivo. É, mas... Talvez não todos. Assim, a gente vê que o Júnior ele já não liga mais a câmera há um bom tempo, porque já não é mais o Júnior. A gente substituiu o Júnior por inteligência artificial. A verdade. Não, o Júnior, isso aí. As tetas caíram, já não quer mais. Mas, Eba, peraí. As tetas caírem, se teta cair fosse a condição pra não participar mais do Papo de Gordo, nenhum de nós estaria mais aqui. Ninguém participava. Sejamos honestos. Mas não tava ninguém aqui, meu amigo. Mas aquele rico lá da Elba resolve isso também. Você passa um pouquinho. O quê? Além de cair o pau, sobe a teta, é isso, Marcos? Ah, o molho parrafo? Não, o molho parrafo. Cair pau e subir teta. Puta que pariu. Eu tenho que perder 1,5 kg até quinta-feira, tomando cerveja. Não vou perder nunca. Pra que isso, Balena? Esquece, é final de ano. Não é mais momento de perder nada. Mas eu continuo gorda. E daí, Balena? E daí que eu não quero continuar gorda. Mas você não vai emagrecer aqui no final do ano, mano. Tá tudo bem. O ano já acabou, você pode parar. Deixa eu ir pro inferno magra. Não, Elba, você tem que dar trabalho pra quem carregar seu caixão, Elba. Eu vou ser cremada. Não. Eu quero ir pro inferno magra porque deve ser muito quente lá, cara. Sofrer muito com calor. Eu quero ir pro inferno pra aproveitar as delícias. Eu não quero sofrer com calor. Falando em ir pro inferno, vocês assistiram o especial de Natal do Porta dos Fundos? Aquele que tinha campanha, não assistam o especial de Natal, vocês viram? Eu não assisti nenhum deles até hoje, bicho. Ó, cara, eu vou do ano passado foi mais legal. Eu tinha um grande preconceito com Porta dos Fundos quando eles começaram a ficar populares demais, porque obviamente, agora virou modinha. É inveja. Exatamente. Tem inveja. Mas os especiais de Natal deles são muito bons. O do ano passado foi excepcional. E o desse ano, velho, é maravilhoso. Sério, eu recomendo que vocês assistam. Eu assisti ontem. Talvez eu assista. Eu adorei a parte que o cara tá contando como foi a infância de Cristo, que era muito sem graça. Fica com ele. Cara, eles fizeram tipo uma paródia do Teocracia em Vertigem. Em que o Jesus, ao mesmo tempo que você pode associá-lo com o mito, você pode associá-lo com a Dilma, você pode associá-lo com o Lula, você pode associá-lo com quem você quiser. Depende apenas de quem tá falando no negócio. E, velho, é muito engraçado, sério, é muito engraçado. É óbvio como eles prolongam, né, a piada por 50 minutos, porque afinal de contas tem que ser um formato documental. Então, Beatriz Tapioca tá chegando. Então, você... Oi, Beatriz Tapioca! Oi, Bia! Oi, Bia! Cortou com Bia, foi sacanagem. Não, tá tudo bem, Bia. Não tem problema, Bia. Bia, você tá cada vez mais parecida com seu pai, viu, tadinha? Importante que tem saúde, né? Ela tá aqui retada na minha cara. Parece aqui, meu amor. Boa noite, pessoal. Oi, Bia! Oi! Tudo seu bem? Seu pai tá usando o seu login. É, Bia. A gente não deixa, Bia, porque ele pode ficar fuçando as nossas coisas. Olha, ele vai cagar toda a sua lista do Spotify, Bia. É verdade. Vai ficar ouvindo um monte de lixo. Alguns agora. Pais podem cagar não só a lista, mas como a vida da filha da adolescente. Ele vai cagar a lista do Spotify, vai cagar o feed do Netflix. Não, sabe o que é massa? Eu tô falando no microfone daqui e ele tá desplugado. Isso, por isso que levou o esporro da Rubiane. Por isso que levou o esporro da Rubiane agora? Eu não tô mais porra de Beatriz. Foi Beatriz! Olha. É isso, gente. Com motivos, viu? Com motivos. Ficar velho é isso. Você toma esporro de todo mundo. Olha, ele mandou beijinho a ele ali, que falso. Ah, não adianta mandar beijinho, não. Vai cuspir no seu café amanhã de manhã. Ô, Vinícius Tapioca, tá acabando o ano, velho. E aí? Eu soube que a pandemia amargosa tá tranquila agora, tá sossegada. Tá tranquila hoje. Ontem teve 16 novos casos, hoje teve 28. Tá olha, tranquilo. Tá suave, velho. Tá super suave, super. O tamanho do ovo. Eu fico muito feliz de saber disso, porque eu tô indo pra Amargosa tipo semana que vem, né? Que bom, que bom. Então, eu tô muito feliz. Hashtag fica em casa. Taca álcool. Não, cara, assim, eu tô indo pra Bahia semana que vem, né? Vou passar Natal e Ano Novo com minha família. Não vejo minha família desde janeiro. Então, estou realmente precisando muito de família. E assim, eu já estou naquele momento de tensão inacreditável, porque faltam 4 dias, né? 5 dias para eu pegar o avião. E eu sei que o meu maior momento de risco nesse período será entre sair de casa e chegar em casa aí. Então vai ser aquele estresse de pegar o aeroporto. Uber, chegar no aeroporto, ficar mas no avião. Mas o seu pai tá fazendo o resguardo pra ficar em casa? Lamento te dizer, Dudu, mas o seu maior momento de risco vai ser entre você sair daí da sua casa e você voltar pra sua casa. Porque lá em Amargosa você tem o sem noção do seu pai que não para quieto. Meu pai, ele mudou a estratégia, Flávio. Agora ele para quieto. O que acontece é que ele, como ele não sai de casa, ele arruma ele coisa pra fazer em casa. Então, assim, ele fez obra. Ele fez obra lá em casa. Ele. Outro dia ele postou uma foto no grupo da família, aquela coisa assim: estou preparando a casa pra receber os meus filhos. Aí posta um monte de foto da obra que ele tá fazendo. Aí tem tipo umas 6 pessoas em casa, entre faxineira, pedreiro, ajudante. Tudo abraçado. Cara, ninguém de máscara. É óbvio que ninguém tá de máscara. Claro que não. Por que estaria com máscara? Já que máscara. O maior risco está entre você pôr o pé para fora do seu apartamento aí e você colocar o pé dentro do seu apartamento de novo. É nesse período que está o perigo, viu? Eu vou ter de ficar lá na casa de meu pai em Amargosa usando face shield o tempo inteiro, né? Máscara e face shield. E como meu pai é dessas pessoas que fala cuspindo, então talvez seja uma boa ideia. Cara, que maldade. Eu levaria aquele spray com água que você usa pra manter o cachorro distante pra jogar no seu pai. Pega uma vara. Pare com isso, tadinho do velhinho. Ele está tá super preocupado e agoniado e nervoso com isso, porque a gente tá indo, né, pra... pra Amargosa pra passar o Natal. É, mas antes disso, vou dormir uma noite em Feira de Santana, porque é o aniversário de Mayra. A gente vai passar em Feira de Santana, vai dormir uma noite em feira. E vai pra Amargosa. É, a cara de Flávio é maravilhosa. Covid na Bahia começou por Feira de Santana. É, então. E aí meu pai nós fica... Nós temos o histórico, né, Tapioca? Meu pai fica no posto de ansiedade porque... Não, porque assim, na Bahia, aparentemente, tudo piorou muito agora. Mas por que você não se isola no quarto do motel lá durante uma semana? Peraí, em Amargosa ou em Feira? Vamos organizar. Em Amargosa. Chega na cidade do teu pai. Onde você aguentar, Dudu? Olha, por menos traumático. E te isola no quarto. Tu não tem um motel lá? Te isola lá durante uma semana. Cara, mas você sabe que é preocupação. Eu não tô preocupado comigo, porque eu vou estar besuntado em óleo. Eu tô preocupado com todo o resto. Eu tô preocupado. Meu pai está tenso porque eu vou dormir em Feira de Santana e ele queria que eu nem parasse o carro em Feira. Tipo assim, eu chegasse no meio da BR... Diz o teu pai que bate perto do abria a porta, tipo assim, chutava a Mayra pra fora e seguia em frente, sabe? Pra não correr nenhum risco. Você sabe quando eu venho de Salvador pra Amargosa, eu passo por Feira de Santana, ainda passo naquele anel viário, né? Que, na verdade, você só circula a cidade. Uhum. Eu juro pra você que eu dou uma puxada bem forte de ar, acelero o carro e passo em Feira em apneia. Quando chega na 116, eu falo assim... Eu passo em apneia aquela porra. Aqui, semana passada, nós tivemos 82 casos num dia. Uma cidade de 46 mil habitantes, com 10 leitos de UTI cheios. Porque agora acabou a eleição. Agora os casos podem ser registrados de novo. É só por isso. Mas aqui nunca parou de ser registrado. Você sabe que em Amargosa UTI é urubu, tatu e iguana, né? Porque não tem UTI aqui. Não, aqui o pessoal conseguiu trazer 10 leitos. Daí... Eu acho um absurdo vocês nessas cidades comunistas aí tentando desmoralizar as falas do Mito que dizem que a pandemia está. E aqui é uma cidade não, comunista mesmo, né? Que o prefeito é do PT. Comunista do caralho. Aqui o prefeito é do PSB, mas o vice, que Deus me perdoe por eu ter votado nele, é do PP. É, mas assim, o prefeito daqui foi representar a FECAM, a Federação dos Municípios Catarinenses, na assinatura do protocolo de intenção de compra na vacina, né? Quase chorei. Quase chorei quando eu vi aquilo. Sim, gente, é a vacina, eu já tenho até calcinha nova para comprar, para tomar a vacina. Daí eu falei para ele, lembra das seringas. E o que adianta ir pra lá fazer pose em São Paulo assinar vacina se não tem seringa? Não precisa se preocupar, o governo federal já disse que vai confiscar tudo que for produzido de vacina por aí, tudo que chegar eles vão confiscar pra distribuir, não se preocupa. O especialista em logística lá vai dar um jeito. Eu vi que o... Quer dizer, o Dória já marcou que a vacina em São Paulo começa em janeiro, já tá resolvido isso. E eu vi que tava o governador de Minas Gerais, o cara que eu conheci o nome agora, que é do Novo. O Zema, e tipo, entrando com... querendo entrar com algum tipo de medida provisória, não, provisória não. Como é que você quer entrar com coisa pra juízo? Ele quer entrar com o Júnior com uma ação. Ele quer entrar com uma ação. É, quer entrar com ação e sei lá onde, pra impedir que o governo de São Paulo faça isso, porque, sei lá, não é justo que tenha em São Paulo e não tenha outros estados, e que tem que ser todo mundo junto, quando quer que seja, pelo governo federal. Olha... Meu, é assim. E peraí, rapidinho, eu não tô questionando, eu não tô nem sequer querendo outra parte legal disso. Eu só achei legal o lance da meritocracia. Porque o Zema, ele é do Novo, não é mesmo, amigos? Isso tem uma coisa que o Novo define muito bem, meritocracia. Meritocracia. Me dá vontade de fazer um quadro de com sotaque paulista, assim. Ora, meu, se eu vou ter vacina aqui, é porque eu mereci. Dava muita vontade de fazer um negócio desse. Tu devia fazer. Mas eu não sou bom nisso. Eu vou pedir pro Tato fazer um paulistano da Gema, né, da Moca, e mandar isso pro Zema. Aí pode ser. Mas, cara, é assim. O raciocínio do Zema não tá errado. Você tem que ter um programa nacional de vacinação. O problema é que essa bosta desse governo teve um ano pra manejar um programa de vacinação e não fez. Gente, ele estava esperando a demanda. Ele estava esperando a demanda. Eu acho que vocês não entendem porra nenhuma de negócios, de administração, de logística. Gente, né? Mas eu não entendo nada. Eu não sabia nem que o norte e o nordeste brasileiro ficavam no hemisfério norte, porra. Eu não entendo nada mesmo. Às vezes eu esqueço que isso aconteceu. 2020, cara, é um episódio daquele... Sobrenatural, não. Mas não, além da imaginação, meu filho. Além da imaginação. É, tudo lá que eu queria estar no hemisfério norte, agora tá muito quente aqui, velho. Lá já é inverno, né? Quase. Não, eu tô no hemisfério norte. Eu tô no hemisfério norte, não tá, tá fresco aqui. Daqui a pouco começa a nevar aí, Júlio. Aqui no nosso estado monocromático e rico, tá um calor da porra, tem mosca. Daí Paraná e Rio Grande do Sul fecharam as praias, vai vir essa verena estada tudo pra cá, vai ser um inferno. Eu espero que chova e o verão seja o pior verão da vida de todo mundo. Porque, Nossa, é mesmo. Pelo amor de Deus, hoje tinha um gaúcho ali. Um gaúcho, cadê o Nando? O cara quase atropelou uma mulher na faixa de pedestre, uma mulher com carrinho de bebê, ficou puto porque chamaram a atenção dele. Daí eu encontro ele vindo da praia, sem máscara, sentado, tomando sorvete, sem máscara. Ah, pelo amor de Deus, gente, tem que estar na cara três gaúcho, vezes. Você parou porque ele é um gaúcho? Meu Deus. Não entendi sua revolta. Não, gaúcho não dá pra usar máscara. Veranista. E quando não tá com de graça, todo mundo chimarrão, não dá pra usar máscara. Odeio veranista. Uma sensação, assim, é um sentimento que eu tenho desde muito pequena. Eu não tenho essa revolta toda, não, tá? Porque tu não mora em cidade turística que vem veranista. É, porque na real eu fui veranista, né? Então, assim... É, também. É um outro rolê. Eu tô do outro lado, eu tô do outro lado. Vocês eram parte do problema. Pois saibam que veranistas são péssimos. Uhum, tá bom, então. Não, pra galera que vive do veranista, não é, não. É péssimo pra cidade inteira. Péssimo pra cidade inteira. Os veranistas vão chegando na praia... perdendo a civilidade, a noção de comunidade, a noção do comum, é um inferno. Ah, eu entendo a sua revolta, mas você sabe que se não fosse pelos veranistas, a cidade já teria falido, você sabe disso. Em Bituba não vive só do veranista. Ah, não, vive daquela grande indústria que derrubou um bocado de coisa e acabou comendo. Não, aquilo lá já fechou. Vive como da plantação, tem a plantação lá, tem o vive de farinha. A gente vive de farinha e de vender tainha. O agronegócio aí é muito importante, eu sei disso, eu sei disso. Não, mas tudo bem, eu não quero entrar nessa questão. Vou pegar chup-chup. Olha só, vocês estão... Chup-chup. Vai pegar um líquido de caipau. Vocês estão reclamando de barriga cheia dos governadores dos outros estados, dos seus próprios estados. Aqui o meu santo governador. Eu não tô reclamando, não, tá? Eu adoro o João Dória hoje em dia. Eu não tô reclamando. Nossa, eu já sou muito feliz. Butantan, cara. Meu governador, ele é tão bom, que ele pediu 600 mil doses da vacina para o estado de Roraima para atender toda a população do estado. E é de. Só que ele esqueceu que são duas doses por vacina, que vai dar 300 mil pessoas né, protegidas, sendo que a população são 590, pelo último dado do IBGE, que não conta os imigrantes venezuelanos que estão nas ruas daqui de Boa Vista. Então, eu acho que vai faltar uma certa quantidade de vacina aqui para o estado, entendeu? Júnior, besteira, cara, porque assim... Júnior, na boa, vai faltar vacina para todos os estados porque o governo não comprou essa merda. Não, mas se comprar... São Paulo não vai faltar, Flávio. Pra falar, não, a gente tem aqui o São Dória. O Dória, depois disso, vai criar o dia da vacina para ter o dia dos namorados. Depois, olha, pra quem viu o Dória trabalhador, o João trabalhador na campanha, que cada dia ele fazia cosplay de um emprego diferente, eu já estou esperando o cosplay de João Vacinador, tá? Dele lá fazendo Zé Gotinha, dele na rua. Ele já tem uma foto de Zé Gotinha. Já tô imaginando ele de Zé Seguinda, né? A roupinha de seringa dele. aquela roupinha de seringa dele com a marquinha do lado. Renato Surubão pós eleição, né? Olha a seringa! Não, falando em eleição, esqueci de comentar isso com vocês. Ainda voltando pro assunto do meu pai, que no dia da eleição, né? Ele veio me perguntar em quem que eu tinha votado. Ah, você votou em quem? E aí eu falei pra ele que ele queria. Ele perguntou textualmente, ele queria saber em quem eu votei. Ele foi no Careca ou foi no outro lá? O outro lá quem era? Do Boulos? Era o Boulos. Foi no segundo turno. Porque no primeiro turno ele não me perguntou. Foi no segundo turno que ele perguntou. Aí eu falei que eu tinha votado no Boulos. Aí ele falou: ah, eu não sei onde é que eu errei. Minha família agora, todo mundo é de esquerda, é comunista. Se aí invade casa, é não sei o quê. Aí eu deixei ele soltar um monte de óleo e falei assim: pai, ó, veja bem. Eu sou uma pessoa liberal. Eu acho que a pessoa tem direito de fazer o que bem quiser com tudo. Então, assim, eu voltei numa pessoa que falava: se você quiser dar o cu, você dá o cu. Se você não quiser dar o cu, você não dá o cu. É uma questão simples assim. É uma questão, pai, de liberar o cu. Então, assim, se você diz que você é a favor de dar o cu e ninguém vai reclamar com isso, é nessa pessoa que eu voto. Se o outro quer fiscalizar o cu alheio, eu não voto. Aí eu comecei a falar desse jeito. Ele foi transformando o ódio dele em risada. No final, eu falei assim: você é um safado mesmo. Ah! E eu ganhei um argumento assim, entendeu? Basicamente. É isso. Eu acho que é um modo válido de votar, entendeu? Se você vai votar. Se você é, como eu digo ser, uma pessoa que é liberal, tem que ser liberal em tudo. É liberal nos costumes, liberal na vida, liberal em tudo. Cara, se a pessoa quer dar o cu, ela dá o cu, não tem nada a ver com isso. Se você chegar em Amargosa, você vai ter que apresentar. Você tem uma obsessão? Não é. Cara, eu não tenho obsessão. Quem tem é quem quer fiscalizar o cu alheio. Eu não tenho. Pessoas têm uma fiscalização por cu. Tem uma é a fase anal mal resolvida. Sim, quem tem fiscalização por cu, sei lá, é o russomano que era fiscal de cu e era candidato a prefeito. É diferente, tá? Estamos lidando com outro nível de agonia de cu. Todo mundo é fiscal de cu, mas as vendas do KY nunca caem. Né? É porque você não sabe quem era que era usado, Valena. Porque o pessoal prefere usar saliva. Só o Bolsonaro curte saliva. Júnior, sua recomendação. A gente segue com esse papo ou muda de assunto? Porque eu fiquei preocupado agora. É, melhor. Júlio, aí do norte, vocês usam lubrificante anestésico de jambu? Eu não cozei, não, Elba. É experiência própria, você quer compartilhar? É tipo xilocaína, né? Aqui a gente não tem jambu. Isso aí é o verdadeiro rico de caipau. Mas é tipo xilocaína, é isso? Não, o jambu adormece, né? Que pariu. Eu sempre pensei em patentear alguma coisa nesse sentido de jambu, mas já tem. E tem uma base de maconha, também conhecida como chapachana, né? Chá o quê? Chapachana. Esse nome é maravilhoso. Não, é perfeito. Ótimo. Vai vender muito. Tudo bem que eu levei horas pra entender, mas é muito bom. Você experimentou? Não. Você levou horas pra entender, você devia estar fumada nessa época, valendo. Por isso que você demorou tempo pra TikTok conectar. É só por isso, tá? Mas ok. Chapachana é um nome, é um termo. Chapachana é ótimo. É maravilhoso. Não, já disse tudo, né? É melhor que nome de catuaba, né? Mas vem cá, já que essa é a última live do ano, porque, né? Vou viajar semana que vem, a partir daí, foda-se. Ele vai ter morro. Talvez da vida. Quais são os planos de vocês pro final de ano? Natal, Ano Novo, vocês vão fazer? Além de ficar em casa. Sobreviver? Obviamente. Bom, segunda-feira eu opero de catarata. Catarata, Tapioca? Mas você é jovem, velho. É, 44 anos. De velho? Não, engraçado que a oftalmologista que vai me operar é minha amiga, eu conheci na escola e tal. Já fez muita trancinha. Já trançou o cabelo dela? Já fiz trancinha. E foi engraçado, assim, que a gente trocando ideias, né? Falando, pô, e aí, como é que tá você de pandemia? Como foi o trabalho? Diminuiu? Ela falou, ah, te reduziu realmente, porque é oftalmologista, né? Tem aquela questão da proximidade, diminuiu um pouco os atendimentos, diminuiu as cirurgias, mas assim, cirurgia de refrativa aumentou muito, porque o pessoal queria parar de usar óculos porque embaçava com a máscara, então aumentou bastante cirurgia refrativa, que compensou as cirurgias de catarata, que diminuíram bastante, porque catarata, você sabe, é doença de velho, os velhos estão tudo em casa. Aí eu olhei pra ela e falei, você sabe que você acabou de me chamar de velho, né? Ah, não, mas veja bem, não, porque no seu caso é precoce, é diferente. Não, quero saber, o paciente já está ofendido. Não tem como voltar atrás. Eu troco de médico. Vou operar. Como é que você tem catarata, cara? Não é, é assim, o cristalino fica opaco e aí você não enxerga muito bem. Como é que você tem catarata? Tá pior que aqui, né? Ele comprou no armazém. Ele foi lá no armazém, tem com os molhados de amargosa. Ele falou, hoje eu vou querer catarata. Não, mas sério, sem zoeira, foi do nada? Meu pai teve, meu avô teve, puxaram minha senha, velho, chegou minha vez. Do nada é do nada. É. Tu tem uma merda, tu puxou de alguém da família. Exatamente. E aí, eu vou operar segunda-feira só o olho direito, o esquerdo ainda tá bom, o esquerdo tá começando. Aí foi ele engraçado. Vai fazer olho, né? Fica assim. Eu vou ficar com um pouco de visão monocular, mas é pouca. Capaz de eu nem precisar usar óculos, já é uma grande vantagem. Quando eu fizer o esquerdo, aí vai zerar de vez, só vou precisar usar óculos pra leitura. E tu vai fazer a revisão dos exames a partir de quando, assim? Desde que ano? Que exame de quê, Dudu? Os exames que tu fez os outros. Tem catarata? Não, mas eu tô com catarata só no olho direito. Tem o olho esquerdo. E daí, tu faz com o olho fechado? Você nunca leu algo com o olho fechado? Eu não entendi. Começa a chegar um monte de gente com gente, gente, eu faço ultrassom. Vocês acham que aquilo é verdade? Vocês acreditam que aquilo é verdade? Ninguém vê aquela porra. É mentira, pô. A gente chuta essa época. Inclusive que o barulhinho do coração vocês compram no Spotify. É, aquilo é MP3. Oxe, gente, já vem gravado na memória do aparelho. Exatamente. Você aperta um botão, toca o MP3. Pode procurar aí, playlist, né? Batimento de coração, bebê, 6 meses, né? Assim. Segunda-feira vai aí ter tem um volumezinho que você controla lá, a velocidade, acabou. Você quer tá até meio devagar, né, doutor? Pera, deixa eu mexer. Você mexe lá, bota 2x. Daí tu cutuca a barriga. Exatamente. Mas sim, você vai fazer isso na semana que vem. Segunda-feira eu faço, já boto a porra da lente intraocular. Vai ser em Salvador? Assim, Salvador. E foi engraçado que, assim, em janeiro eu fiz a consulta, foi quando tive o diagnóstico de catarata, mas ainda dava pra corrigir com a lente do óculos. Então passei o ano todo com a lente do óculos. Aí ela falou, olha, você volta em abril, né, 3 meses pra gente reavaliar. Aí veio o coronavírus, né, eu não fui em abril, não fui em maio, não fui em junho, fui em novembro. Quando chegou lá, engraçado que em janeiro ela falou, olha, isso pode demorar para evoluir, né? Pode ser que você só opere ano que vem, pode ser que você opere daqui a 10 anos. Bom, eu vou operar agora, em dezembro. E aí, beleza, vai operar, vai ter que fazer o tratamento, tudo direitinho. E ela falou, e eu falei, e o esquerdo? Não, o esquerdo tá estável, o esquerdo não evoluiu de janeiro para cá. Esse esquerdo pode levar 10 anos. Falou, cala a boca. Não fala nada. Deixa o esquerdo aí. Você já passava dor na segunda e opera na segunda ou você vai viajar no final de semana já? Eu viajo domingo e opero segunda de manhã. Aí já fico lá, tive que antecipar meu recesso uma semana antes, né? E aí foi engraçado que quando avisei que ia operar e que ia parar uma semana antes, as grávidas ficaram loucas, né? Ah, corre pra marcar exame, pô, foi um inferno. Essa semana foi um inferno. As grávidas tudo lá. Imagina o inferno que foi no sujeito que investiu no outdoor com o doutor Tapioca na cidade. Mulheres. Como é que tá a Tapioca clínica nova aí do Mulheres? Como é que tá? Cara, tá muito boa, velho. Eu tô impressionado. Eu não tenho dia ruim lá. Até hoje eu não tive. E lá eu só atendo de tarde, né? E de tarde, eu passo de tarde. Que foi? Não é isso. Desculpa, foi uma notícia que deu agora. Que o Planalto confirma que Bolsonaro não estava no helicóptero e caiu no rio. Caralho. Nossa, achei que tava celebrando que Tapioca tá fazendo bem no trabalho. Nossa, caralho, galera. Desculpa, Tapioca. Aí ia ser muito ressentimento mesmo. Não é? Absurdo. Aí. Eu tô só à tarde. E a gente tem um volume bom de atendimento à tarde. Mas o Tapioca, a pergunta que o pessoal quer saber é um volume bom de atendimento na parte de ultrassonografia ou na parte do polidense? É porque eu soube isso, que no happy hour tem polidense, né, assim? Eu entendi. É, depois da seja, né? Ninguém é de ninguém. Ou tem o polidense, gente. Polidense e o lap dance. Você não pode saber aqui só Tapioca, você. Tapioca fica lá. Eu já não faço mais. Ih, melou a agora fome. Eu corro. Ah, nem falei com o Rubi, vou falar com o Rubi que você correu, eu esqueci. E aí você vai ficar em Salvador o resto do tempo ou você volta pra Margosa ainda? Vou ficar lá direto e só volto depois do Réveillon. Vou ficar com meu pai, né, que meu pai voltou de São Paulo, já tá lá em Salvador. Tá limpinho já? Já, tá. Não, é engraçado, gente, minha irmã é muito zicada, eu nunca vi uma coisa dessa. Meu pai ficou 4 meses comigo, meu pai não teve nada, nenhuma unha encravada, sabe, nenhum conjuntivite, nenhum rinite atacou meu pai, né, e aí passei a bola pra minha irmã, né, agora é tua vez, ela foi. Primeiro fim de semana com minha irmã, meu pai corta a mão tentando abrir uma garrafa, primeiro fim de semana, primeiro mês, meu pai tem uma crise de vesícula, quase morre. E agora, na semana de ir embora, um cachorro mordeu a mão de meu pai, tomou vários pontos na mão. Caralho. Seu pai faz sacanagem, cara. Seu pai faz sacanagem, com certeza. Aí, quando minha irmã fala assim, vamos passar um tempo aqui em casa, eu falo, porra nenhuma. Seu pai procura o cachorro pra encher uma boca. Não, impressionante. Daniela falando, eu não sei o que é que eu faço. Eu não consigo controlar ele. Ele sai, ele faz as coisas. E é engraçado que assim, ele sai pra andar com o cachorro. Uhum. Aí eu vou andar com o cachorro. Que mordeu a mão dele? Não, o que mordeu a mão dele foi um que tava brigando com o de minha irmã. O cachorro de minha irmã é dócil demais, é super bonzinho. Só que o cachorro foi brigar com ele, e aí meu pai foi apartar a briga dos dois, o outro cachorro do outro cara lá mordeu a mão de meu pai. Poxa, um labrador, uma raça tão tranquila. Pois é. Nada a ver. O labrador mordeu seu pai, é isso? É, pra mim ele tava com a mão muito gostosa. Eu acho que o cara mordeu de fome. Porque de ódio não foi. O labrador não consegue sentir ódio. Ah, consegue sim. Cachorro tem dente fome. Não, labrador não. Labrador não. Labrador é tipo nuvem em formato de bicho. Ah, tá bom. Tá bom. Labrador. Esse cachorro tem dente. Cachorro morre. Ponto. Engraçado que, não quer dizer nada. Só pra dizer que aí ele não saía, minha irmã não deixava ele sair em mercado, em lugar nenhum. Ele só saía com o cachorro pra andar na rua. Daí ele levava o cachorro no mercado. Não, exatamente, ele deixava o cachorro, ele ia na farmácia, ele ia no banco, ele deixava o cachorro amarrado do lado de fora. E minha irmã descobriu porque o cachorro, quando ele fica amarrado do lado de fora, ele morde a guia. E chegava a guia mordida. Por que tá com a guia mordida, meu? Não sei, não vi, não sei. Justo. Aí a Daniela falou: eu entreguei pra Deus, eu não aguento mais não, eu entreguei pra Deus. Mas agora ele voltou pra Salvador, tá sozinho, e você vai pra lá semana que vem e vai ficar com ele. Ele voltou pra Salvador e me ligou, pediu meu CPF, porque eu tenho um cadastro na Boticário e com o CPF ele ganhava um desconto. O que é que você tá fazendo no Boticário? Aí falou: compra. Seu pai tá comprando pra gente pra namorada, velho. Comprando pós-barba? Que meu pós-barba acabou? Comprando pós-barba? Porra, pai. Puta pós-barba, que pariu. Pós-barba. No shopping, Natal, caralho, velho. Tá comprando pra gente pra namorada, Tapioca. Tá tudo bem. Gente, cara. Eu quero dizer que foi um prazer passar esse ano com vocês, mas eu vou dormir. Peraí. Antes disso, não, não, não, coisa. Peraí. Não vai embora ainda, não. Calma que eu não vou chegar em você. Olha a minha cara. Olha bem minha cara. Sua cara tá linda, Balena. Você quer ver isso? Seu cabelo tá um arraso. Sua cara tá linda, Balena. Seu cabelo tá lindo. Suas maçãs. Então, a bochecha que caída também. Não, gente, não, tô muito. Tá linda. Você botou ácido hialurônico? Parece, né? Parece que você fez um. Tô usando um monte de ácido. É. Não, peraí. Eu Sérgio, principalmente. É, ácido de Sérgio. A também. Minha cara, quando eu saio do banheiro, faz aqui. Mas peraí, sério, antes de ir embora, relaxa. Você vai fazer o que, Valdona? Isso que eu quero saber. Você vai ficar aí em Bituba? Você vai pro Rio? Tá trancado dentro de casa. O que que eu vou fazer primeiro ano? Eu não sei. Você sabe que você é veranista agora, né? Você saiu do Rio pra passar verão. Não, na verdade, eu sou moradora de Bituba. Veranista. A casa é própria? A casa é própria? Não. É própria essa casa aí? Você alugou a casa. Não, você alugou casa de veraneio que você contou pra gente. Não, daí aquela lá eu já até saí. Ah, aí você comprou uma nova. Tá na casa da tua sogra. Eu tô na casa da minha sogra, que é essa partezinha aqui. Veraneando na casa do frente. Eu não boto nem o pé na praia porque eu não gosto de veranista. Você não bota o pé na eu praia? Eu não gosto, eles porque estragaram. Porque a gente tá com pandemia, é diferente, é pra você não botar o pé na praia. Não pode, não, as praias de Salvador, inclusive, estão fechadas, você não pode. Não, as Imbituba estão abertas, aí tu vai caminhar de máscara de madrugada, as pessoas ficam mirando em ti, elas caminham assim em cima de ti. Mas você vai ficar aí apesar disso tudo? Sim, porque no Rio é pior, né? Porque no Rio a gente tem isso tudo, já tem os cariocas, né? É verdade. Você sabe que quase que eu fui morar em Santos esse ano. Ela tá pertinho do Vivendas da Barra Pesada. Não. Aqui eu moro do lado do apartamento da sogra do governador. Rapaz, você também, você só mora em local chique. Só tem vizinho importante, nunca. Ué, Vituba é um ovo, não tem outro lugar pra morar. O presidente é governador? Caralho, Marina, que porra é essa, velho? Pessoas são assim. Eu o sempre tapioca sou... tem dinheiro, eu tenho influência. Não, não, não. Não é? Eu sou vizinho da coordenadora da Anvisa aqui de Amargosa. Ou seja, se eu pisar casa fora de máscara, vou ficar fora de casa sem máscara, eu tô fodido. Né? Não, peraí, eu sempre soube que funcionários daquela grande empresa de exploração de petróleo ganhavam bem. Mas eu não sabia que ganhavam tão bem assim, pra você só morar em lugar. Aquela empresa que explora o petróleo do Brasil? É essa mesmo. É. Petróleo. Não, meu marido é pior, não ganha bem. A gente Rubinho, tá aqui, Rubi, Euba quer ir embora, não deixa não. É, ela mandou mensagem aqui, boa noite. Ai, peraí, deixa eu pegar meu tênis pra mostrar pra Rubi. Pega o seu tênis pra mostrar pra Rubi. O que, pra fazer o quê? Enquanto isso, Flávio Soares e você, Flávio, no final do ano você vai fazer o quê? Vai ficar em casa? Eu vou tentar ficar vivo. Cadê Rubi? É sempre um bom objetivo. Olha lá, Rubiane e Tapioca. Olha! Mentira! Olha o tênis. Não apareceu ainda, não. Fica aí, que ela não viu ainda. Gente, eu quero dar pra ele. Eu quero morar dentro dele. Vocês não têm noção. Acho que você não vai caber. Com ele. É, o Rubi não gosta de Adidas, só gosta de Nike. É, a Rubi é rica, eu não. A gente pega nas promoções, mas ele é tão. A gente compra Nike na promoção, nega. Ele é tão lindo. É. Ele não, ó, ele é todo macio, ele ainda não comeu meu calcanhar. Uhum. Pois é chique. Você quer dormir com ele, mas ele não te comeu, é isso? Não, eu queria dar pra ele, mas não sei como. Entendi, entendi. A Ruby viu seu tênis agora. Mayra comprou um tênis da Mulher Maravilha. Chegou aqui em casa hoje. Ela comprou na Comic Con, naquelas paradas lá das lojas de DC. Por que não dá pra correr? Não, Eba, você acha que eu ou Mayra vamos correr em algum momento, Valena? Afe Maria. Eu comprei até planilha, daí todo dia eu faço treino, eu tenho que ligar pro... Vai deixar na prateleira, que nem todo nerd. É o quê? Ah, vai deixar na prateleira? Não. Claro. Eu acho que ela vai usar. Vai usar quando tiver que sair, sei lá, ir no mercado, sabe? Coisa assim. Não, aí desvaloriza, porra. Daí todo dia eu mando uma mensagem pro treinador, a coisa mais engraçada do mundo. Dizendo o quê? Dizendo assim, eu cheguei vivo e não morri. Mas você correu quantos quilômetros, Silva? Não, eu tô começando. 50 metros. Aí é 30 minutos, 1 minuto cinco, correndo, 2 caminhando. Hoje eu fiz 2 correndo e 10 caminhando. Ó, oh, tá sendo chato. 2 quilômetros ou 2 minutos? 2 minutos, né, Tapioca? Ah! Tapioca, eu comecei correndo. Segunda. Eu comecei o treino segunda. Entendi, mas ó, assim, 2 minutos correndo é muito tempo. Caramba. É muito tempo. Eu daria sprint, sei lá, de 15 daí, segundos. Eu vou contar uma coisa, mas vocês vão rir, tá? Não, não vamos rir, não. Daí assim, por exemplo, era 6:10. Daí eu tinha que correr até 6:12. Só que a esperta não olhava para os segundos do relógio, para os minutos do relógio. Ela olhava para a hora. E tava naqueles 6 horas há anos e não trocava. E já tava 6:18 e eu ainda tava correndo, porque os 6 não trocava. Até que uma luz divina se abateu sobre mim e eu pensei, não, são os minutos que tu tens que olhar. E assim foi. Puta, que pariu, Elba. Valera, eu sempre soube que você não era pessoa de exatas, né? Você não entendia muito de como. Mas eu ultrapassei. Tá bom. Ultrapassei. Eu sempre achei que você não precisava ser cientista espacial pra correr, né? Eu vou estar fazendo mudar de ideia. Não, daí. Ontem à noite eu tava lendo o Instagram e noticiaram que 2 pitbulls tinham fugido aqui no centro. Daí o Ricardo tava. O Ricardo é aquele homem que vive comigo. O Ricardo tava dormindo, eu ele acordei. Que é pesado, ao contrário do seu tênis, ele já lhe comeu. Muito, graças a Deus. Aliás, a pandemia tá sendo ótima. Daí eu acordei com o Ricardo. Amém. Não temos assim. Daí eu acordei o marido no meio do sono dele, tadinho, e falei: Rico! Tem 2 pitbulls fugidos no centro, como é que eu vou treinar amanhã? Assim, eu não vou te falar a reação dele, porque vai ficar feio. Mas enfim, é isso. Mas ele resolveu o problema do pitbull? Não, obviamente não. Ele falou, não, pera, xixi, eu pego o pitbull. Podia ser? Para o quê? Desculpa, xixi? Xixa. Ele te chama de xixa? Quando tá bonzinho, chama. Nossa, adorei esse apelido, xixa. Qual o conceito, qual o contexto por trás disso? Lagartixa. Veio de Richelle. Richelle Richa. Adorei. É bem melhor do que eu, uma Richa. Eu me lembrei do Carlos Alberto Richelle. É Richa. Hã? Xixa. Xixa. C-H-I-C-H-A. Nossa, Tixa de larga Tixa mesmo, tá? Xixa. E o meu nome foi tirado do Carlos Alberto. Não, eu sei. É porque eu lembrei... Eu tive uma colega de faculdade que o apelido dela era Tixa. Porque na família dela chamava ela de lagartixa porque ela era magrela, toda esquisita. Não tá, é o seu com caso. Certeza. Não é nunca seu caso. Fui magrela. Esquisita, talvez. Magrela, nunca. Ah, que é isso. Valeu, você. Não, seu pai disse que você nunca foi gorda. Ele não lembra de mim gorda. A vida inteira ele não lembra de mim. Se não lembra, não, hoje a nutricionista foi na casa dele, né? Foi na nutricionista, esteve lá. Daí ele olha pra cara da nutricionista. Bota uma Coca-Cola. Aí ela olhou pra ele e disse assim, e o vinho tinto? Cara. Daí ela combinou com ele que se ele voltar a comer masturbação e tal, ela vai beber o vinho tinto. Cara, se a nutricionista colocar Coca-Cola e vinho, por favor, me indique. Não, o vinho até rola, mas a Coca-Cola é foda. Não, ele tá sentindo falta de Coca-Cola, ele toma um pouquinho daquela garrafinha pequena. Eu convenci minha nutricionista a assinar o... Não vou fazer propaganda do clube de vinho, mas assinou o clube de vinho. E Acabou tua dieta. Eu já tinha tido alta. O Tapioca só fica interessado no brinde. Enquanto ele não arruma brinde de indicar pessoas, ele tá sossegado. A gurinde dela foi massa. Ó, a Rubiane falou pra eu não... Ouvir as críticas. Ouvir as críticas. É que A Nelly Cagona, a Nelly é a mãe da minha sobrinha. A Cagona tá lá perguntando se acharam os pitbulls. Não faço, não. Engraçado, pra mim apareceu o nome dela como Nelly Pacheco, não apareceu como Cagona. É verdade, não é Nelly Cagona. Não, mas é Cagona. É Cagona, é bem Cagona, né? Ah. Agora com medo de pitbull. Pô, falando em pessoas cagonas, o Flávio Soares, eu soube que você lançou um livro durante a Comic Con. É verdade isso? É um e-book. Você lançou um e-book? Mas você sabe essas coisas, Flávio Soares? Logo você, essa pessoa velha, decrépita, que desenha no papel ainda. Não. Eu engano as pessoas. Na verdade, é um PDF que eu vendo ali para as pessoas. Tá? Eu falo, olha, esse aqui é e-book. Mas fala, eu acho que é PDF. Como é esse e-book? Uma coletânea das charges desse ano aí, da pandemia, né? Álcool em gel e gritaria, né? Então dava pra colocar dedo no cu. Esse nome é maravilhoso. Álcool em gel e gritaria é maravilhoso esse nome. Isso resume, inclusive, todas as nossas lives. Álcool em gel e gritaria. Resume todos os dias desde 2020. Uhum. Sim. Eu teria botado álcool em gel com U ainda por cima. Álcool em gel e gritaria. Eu achei que com o ficava mais divertido, cara. Álcool em gel, né? Tudo é uma palavra só. É uma coisa só, né? Vai ter um monte de figo nascendo álcool em gel no ano que vem, né? Sim, álcool em gel de Souza. Mas aí fiz uma coletânea, juntei umas 40 e poucas charges, né? Coloquei contextualizado, bonitinho, né? Então tem a reportagem, tem ali o link. Peraí, o Júlio resolveu, bem na hora do seu mechan, ele resolveu discutir a relação com a mulher agora, bem nesse momento. Não acredito. Caralho, Júnior. Tá o Flávio aqui tentando fazer propaganda do negócio dele, você tá discutindo com a Tati, é isso mesmo, sério. Certeza é isso. É ela que veio discutir comigo em minha defesa. Tá bom, tudo bem, beleza. Foi ela que começou, pai. Foi ela que começou. Foi ela que começou, a culpa foi dela. Sim, Flávio, esse é o e-book. Você pegou a coletânea de charges. Mas não foi só a coletânea, porque charges, porra, isso eu posso ver no seu Instagram. Não tem só isso. Você criou um storytelling em cima disso. Não, tem toda uma narrativa, montei uma narrativazinha da charge e tal, pra fazer sentido dentro de uma sequência lógica, e tem todo um texto contextualizando cada uma delas e na maioria, não são em todas, mas na maioria tem o link, que nem tudo tá relacionado à reportagem, mas a maior parte delas tem o link pra reportagem, tal, o pessoal vê que não, olha, é tudo verdade, isso aconteceu mesmo, eu não tô inventando, eu não sou louco. Apesar da minha piada ser engraçada, isso é real, entendi. Não, isso é real, eu falo, fazer charge do governo Bolsonaro é o melhor emprego do mundo, né, que eu não teria piada nenhuma. Só pegar uma fiada dele e pronto. Entendi. Muito bem. E aí fiz o e-book pra CCXP. Então não deve ter versão impressa, então quem tiver interessado, vai ser só esse e-book mesmo e com todo esse contexto aí. E construir uma narrativazinha, conseguir fechar bem uma historinha. Você viu, né? Dá uma. Sim. Um sentido de história ali, o texto todo. E Flávio Soares, né? E quanto custa essa maravilha, Flávio Soares? A pechincha de apenas R$5. R$5? Cinco tá ok. R$5? Eu já adquiri e é excelente. Ah. E Valena, é você já bom. Comprou o álcool em gel que eu estaria, Valena? Comprei quem? Não, eu quero, inclusive. R$5, Valena. Eu vou comprar. Manda o link, Flávio. Mas eu vou dormir, tá? Eu vou dormir porque o negócio tá feio aqui. Beijo, amo vocês. Eu nem tô bêbada o suficiente. O Júlio interrompe o jabá pra discutir com a mulher. Aí eu me interrompo o jabá pra sair da live. Flávio, ninguém gosta de você. É que eu tenho que treinar amanhã. Ninguém se importa. Eu vou comprar o livro. Vou comprar um e ainda vou comprar outro. Se você vai comprar o livro, espera 5 minutos pro Flávio acabar o jabá dele. Peraí. Não, gente, deixa eu ir embora. Eu tenho que acordar amanhã às 5 da manhã. Tá foda. Depois eu conto pra você que vai pro meu dia, tá? Você vai correr 8 km, que a Rubiane vai correr 8 km. A Rubiane é fresca. E pior de tudo, que ela fala que ela só vai correr 8 km. É. Só. Depois chega em casa e come feito uma draga. Amores, beijo. Beijo. Tchauzinho. Sim, Flávio, álcool em gel gritaria, R$5. Sim, então, R$5. Você tá vendendo isso aonde? Qual é o conceito? Como é que faz isso? Tá na minha lojinha do PagSeguro. Eu tenho colocado os links na minha rede social. Tá. Então aparece no Facebook. Sempre quando eu publico a charge, tem o link ali direto pro PagSeguro. Dá pra pagar com Pix, dá pra pagar com código de barra, com QR Code. Dá pra pagar com tudo direto na lojinha. Aí, eu recebendo a confirmação ali do PagSeguro, eu já mando pro e-mail da pessoa o link pra fazer o download do PDF. Rapaz, e é legal porque é no formato bom pra ler no celular, pra tudo. É um formato bem... Sim. Bem. É... Gente, só me fugiu a palavra agora. Vou ter que interromper para mandar um beijo pra Juliane. Gente. Que acabou de mandar cinquentinha. Juliane no... Ciurlin, né? Mandou R$50. Né? Muito obrigado. Feliz Natal pra você também, Juliane. Uma lembrancinha de Natal pra vocês. Gente do céu, olha. Eu vou dá pra comprar 10 e-books de Flávio. Ó. Oh. 10 e-books, olha só. 10 exemplares de álcool em gel. Olha muito aí, que bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha, vai ter link na descrição aqui desse post. Se você tá escutando isso só pelo feed, Júnior, para de esfregar o microfone no cu. Se você tá escutando isso apenas pelo feed. Olha o cu de novo. Que preconceito. Deixa meu cu em paz. Ou se você tá ouvindo pelo Spotify que nos aceitou de volta, vá agora lá no site do Papo de Gordo e pra pegar o link pra comprar esse grande e maravilhoso e-book do Flávio Soares, ou procure o Flávio Soares no Instagram, né? É arroba Flávio. Arroba, no Instagram é arroba real Flávio Soares. Arroba real Flávio, porque tem mais de um Flávio Soares. É, tem o Flávio claro, Soares. Não, que roubaram o meu perfil antigo, por incrível que pareça. Entendi. Hackearam o meu perfil antigo, então, tive que criar esse. Ou você gente, vai lá no Papo de Gordo e pega o link, ou você vai no Instagram, arroba real Flávio Soares, que o link vai estar lá. Você paga apenas R$5, somente R$5, e você leva esse maravilhoso e-book. Olha, realmente tá muito legal o e-book do Flávio, tá? Ele criou um contexto. Ah, barato, quem, tá costuma, de quem costuma ver as charges, que acompanha pelo Twitter, pelo Facebook, tá? Acaba vendo as charges ali. Sempre no primeiro comentário eu tô colocando o link também pra compra do livro. Só clicar ali no meu comentário, tá lá o linkzinho pro PagSeguro. Compra segura, não tem dor de cabeça, só 5 talkeys. Muito bem, e aí você vai ter a oportunidade de... Sabe aquela parada de... É, como é o meu nome? Estimule o comerciante local, estimule o seu... artista local. Desista, seu artista local. É, isso aí, exatamente. Uma moeda para o seu chargista, para o seu chargista. Exatamente isso. E agora, feito esse jabá do Flávio, eu vou agradecer propriamente a Juliane Ciurlini pela lembrancinha de Natal. Muito obrigado. O servidor do Papo de Gordo agradece muito, de verdade, por isso. Será muito bem-vindo. E, assim, no tema Natal, ô, Júnior, como é que vai ser o Natal aí na aldeia, cara? Cara, vai ser como foi o ano inteiro, dentro de casa. Sem receber ninguém. A única coisa, a única regra é que vai ter peru de Natal. É, vai ter uma novidade aqui que eu trouxe importada de outros lugares, que é o tender, porque ninguém nunca tinha visto tender aqui, aparentemente. É, e meu programa de Natal que eu sempre faço, que eu já até passei já para outras pessoas do grupo, que é assistir Mary Poppins durante o Natal, que é uma coisa que eu não abro mão. Ô Flávio, estão pedindo o link do negócio para colar aqui no chat agora. Você tem um link fácil para colocar aqui no chat? Tenho, peraí. Tá bom, mande o link. Enquanto isso... Mas o Júnior, a Praça Central vai tocar a música Então é Natal? Da Simone, na voz da incomparável Simone. Não, mas... certeza. Aqui tem a Praça das Águas que o Dudu visitou, que é uma praça que tem um chafariz e chama Praça das Águas porque tem um chafariz. É... que tem, inclusive, música ambiente lá, entendeu? Eu aposto que nesse momento, se eu fosse uma pessoa que estivesse lá, eu estaria ouvindo Então é Natal. Olha, mas com máscara. Mas com máscara. Não, porque as pessoas não usam máscara lá, então não adianta nada. É, você sempre é uma máscara no queixo, né? Mandei aí no WhatsApp, Dudu. Tá, vou pegar e colocar aqui no chat. Mas o Júnior, como é o nome? O Tender, eu sei que você falou isso querendo zoar, querendo pagar. Ah, nossa, como as pessoas aqui são absurdas, não sabem nem o que é Tender e tal. Mas, cara, na Bahia não tinha esse hábito de comer Tender, como eu descobri que é muito mais popular no sul do país. Não sei se é algo de Rio e São Paulo, mas enquanto eu crescia... Tender, pra mim, era só esquema de novela, cara. Não era comum, assim, na nossa... Não sei se na casa da família da Pioca era. Na minha família não era comum ter essa parada de ficar comendo tender no ano novo, assim, não, cara. Minha mãe fazia. Ah, e era um tender da Zurra. Ó, acabei de colocar o link aqui do negócio do álcool em gel e gritaria aqui no chat, tá? Então, pra quem tava perguntando aqui, que foi o Rogério Celestino, o link tá aqui. Só pegar, vai que vai, cara. Vai na fé, amanhã eu duas vezes dia. Também. Por que o seu saco link o meu não sai? Porque, porra, porque sacanagem. Como eu tô falando por dentro do chat, como eu tô fazendo como host, eu acho que pra mim o link funciona. Pra quem tá apenas como aleatório, não funciona, não sei. Bom, enfim. É, se sua mãe fazia, faz sentido, Vini. Mas na minha família não tinha isso. Comida de final de ano, de Natal, de Réveillon, enfim. Além de, obviamente, do peru, era o bom e velho queijo cuia, né? O queijo. Queijo reino. Isso. Queijo reino. Rabanada tinha? Não, rabanada não tinha. Mas olha, o Flávio Melo, para, falou em rabo. O Flávio Melo acabou de mandar aqui no chat, superchat, R$5 e falou: estou bêbado e com o cartão de crédito na mão. E acontece isso. Olha, eu te entendo. Flávio, te entendo muito. Beba mais, beba mais. Beba mais. Tem um link aí pra você clicar agora. Aproveita, Flávio Melo, que você tá aí com o cartão de crédito na mão. Clica nesse link aí agora, nesse momento, e compra aí o Walking Dead Gritaria, cara. Vai ser. Clica nesse link e go crazy. Você pode, inclusive, comprar mais de um. Não precisa comprar um só, não. Pode comprar mais de um, tá tudo bem, tá? Você pode dar. Seu presente de Natal da família. Exatamente isso. Pode dar o PDF pra família toda ali. Imagina. Amigo secreto, o cara ganha um e-book do Flávio, olha que maravilha. Olha, porra, que maravilha. Isso aí, porra, foi um presente foda. Não de presentes, de quadrinhos. Olha aí. É um presente foda, é um presente realmente foda. Então, mas assim, aí voltando. Na minha família, e aí é uma coisa, eu sei que é muito de Bahia isso, tá? Que além do queijo reino, né, do queijo cuia, que eu conheci, só fui saber que o nome do bicho era queijo reino quando eu vim embora pra São Paulo, pra mim sempre foi queijo cuia, porque ele vinha naquela Jesus. Cuia de lata. É, e aqui, inclusive, eu acho estranho, porque aqui não é, assim, não é que não é padrão, eu acho no dentro da cuia de lata mesmo. Mas no mercado você acha os pedaços comuns. Em Salvador, em Amargosa, exatamente eu nunca vi. Em Salvador, eu não sei se hoje em dia vende o queijo cuia, o queijo reino em pedaços assim, mas quando eu era criança só vendia porra da cuia fechadinha. E era pra gente caro. Vende separado hoje em dia fracionado? Yeah. E na verdade a cuia virou desnecessário, né? Porque novas embalagens surgiram, né? Sim. Aí alguns ainda botam, é engraçado que alguns botam dentro da cuia e quando você abre ele tá ensacado lá dentro, né? Aquilo não faz o menor sentido, né? Cuia. Não faz o menor sentido. É a tradição. É porque a cuia teoricamente era pra lacrar, né? Que ele ficava, sei lá. Isso, ele ficava. Pra abrir aquela merda era uma merda, era horrível. É. Minha mão enchia de calo. Minha mãe não abria. Tamo aqui, vai o guri. Né, eu nunca reclamei de ter que abrir, pelo menos que comia mais o queijo era eu mesmo. Na hora que abria, tava liberado, era aquele momento que eu podia comer o quanto queijo eu quisesse sem ter que disfarçar que eu ia fazer um sanduíche. Podia apenas comer o queijo. Caralho, eu adoro queijo reino. Né? Queijo reino é muito bom. E é bom porque tem problema com lactose, né? Porque ele tem baixa lactose. Você acha que é esse tipo de preocupação que eu teria na minha vida, Tapioca? Sendo bem sincero. Não, mas é informação útil pra quem tem problema com lactose. Se importa em virar um balão de gás no meio da festa de final de ano. Já passei dessa fase faz tempo. Tô bem tranquilo quanto a isso. Não. Mas, assim, eu sempre gostei muito de queijo, mas na minha família, obviamente, aquela coisa toda de, não, você vai cortar uma fatia pra colocar no sanduíche, aquela coisa muito mais controlada, centrada, porque era tudo, sei lá, em quantidades, né, em quantidades controláveis. A grande vantagem de você ser adulto e pagar pelas suas próprias contas é que você pode colocar quanto você quiser de queijo no sanduíche. Você pode, inclusive, comprar queijo reino pra fazer sanduíche, porque você sempre quis fazer isso e não podia. Você pode, teria perfeitamente. Você pode botar aquela bola no meio dos dois pães e comer, né? Ou você pode comer só essa bola sem os pães, né? Também. O Dudu pega a cuia, uma colher e vai ali, né? Senta ali na frente do sofá. Vou maratonar e vai empurrando queijo reino pra dentro do bucho, depois fica uma semana travado no banheiro. Eu não posso dizer que isso. Aí a cuia inteira, pá! Eu não posso dizer que isso nunca aconteceu. Fique apenas com essa imagem mental na sua cabeça e. Não quero. Imagina, constipado uma semana, essa é o queijo reino inteiro. Né? Não, mas essa é uma boa imagem mental. No banheiro. Essa é uma boa imagem mental, Flávio. Segure ela, que ela vale realmente muito a pena pra você, viu? Mas fique tranquilo. Mas, Flávio, como é que foi a Comic Con pra você, cara? A Comic Con virtual que você participou esse ano, fazendo lives e com sua mesa virtual, como é que foi isso aí? Ah, cara, é um formato completamente novo, né? Foi legal as lives. Depois que eu aprendi a fazer, que eu entendi como é que funcionava, foi divertido. Consegui fazer umas lives. Tipo, no último dia? No último dia. Foi tipo no último dia. Não, no dia anterior eu consegui fazer uma live da fazendo a charge também. O problema do segundo dia com a live da charge foi o sinal da internet da Vivo. Eu comi a alma dos caras pelo WhatsApp e tal. Parece que essa semana eles consertaram. Não tive problema de internet dessa semana. Pelo menos isso. Tinha teve meia hora de live e tal. E caiu o sinal da internet aqui. Travou tudo, tive que reiniciar o computador inteiro. Perdi parte do que eu tinha feito. Tive que começar tudo de novo. Mas depois foi bonitinho. A parte das lives foi bem legal. Foi bem divertido. Conversar com o pessoal aí, desenhando e tal. Essa parte foi tranquila. A parte de mesa, cara, é o que eu imaginava. Uhum. Beco dos Artistas é público, não adianta você fazer um troço virtual. Nosso virtual, você esperar que o pessoal passe, chegue até o teu link ali e tudo, é muito complicado. Você vai divulgando em mídias e tal, mas deu muito pouco movimento em mesa. Mas eu imaginava que seria isso, é um formato novo, a gente tá aprendendo aí. Uhum. Né? A parte de lives e tal, quem conseguiu fazer programação de lives e tal, que era o objetivo do pessoal ali mesmo, né? A galera tava pra assistir painel, pra ver live, tá tudo, quase tudo de graça, né? Sim. Mas admita que foi menos cansativo do que uma Comic Con normal. Caralho. Ah, não, sem dúvida, né? Oh. Sem dúvida. Porra, Dudu. Mas eu ouvi história de gente que tava dormindo na sala, né? Pra ter o espírito da Comic Con. É divertido, cara. Tem gente que foi de cosplay, né? Que foi assistir uns negócios com a roupa que ia na Comic Con e tal. Teve umas fotos circulando na internet do pessoal fantasiado tal, de cosplay e tal. Tinha uns cosplay divertidos. Uhum. Gente que só ficou pedindo iFood, né? Pra viver a experiência de comer fora. De comer porcaria na Comic Con. É divertido. É, gente. Num ano em que tudo tem que ser feito de casa, é isso. Você tem que acabar adaptando essas coisas. Eu mesmo, eu acabei pedindo comida. Eu ficava trabalhando, falando, ah, vou organizar uns negócios e tal, não cozinhei, né? Então, com 3 dias que eu pedi comida, não teve jeito. Uhum. Assim. Eu vivi a experiência da Comic Con. Ou melhor, pior, né? Eu comi pior do que eu como na Comic Con, porque na Comic Con eu levo os sanduíches de casa, tudo bonitinho. Aqui eu pegava a primeira merda que aparecia no iFood. Cara, assim, eu não posso falar nada, porque como, desde que comecei a trabalhar de casa, né, em março. Março, quando começou a parada. Velho, por mais que a gente cozinhe de vez em quando em casa, é com a frequência. A gente cozinha. E a Mayra. Tu cozinha porra nenhuma. Eu cozinho com a frequência ainda menor que Mayra. Mas cozinho. Mas, cara, são duas pessoas com VR. Então, assim, bicho, a gente dificilmente cozinha. A gente pede comida todo dia, entendeu? E é isso. É desperdiçar dinheiro, né? Com VR na mão, cozinhando. A coisa, a empresa da Camila, ela transformou o VR em VA. Uhum. Então, que eles põem de crédito no VR e estão colocando no VA. Então, tem um. Aí você tá gastando no mercado. Uma maravilha, entendi. Né? Gastando no mercado. Então, eu tô cozinhando todo dia. Então, acho que a gente nunca comeu tão bem em casa, em termos de qualidade da comida, tudo feito em casa, tal como agora na quarentena. Uhum. Foi só esses 3 dias da Comic Con que não teve jeito. Eu falei, não, vamos pedir porcaria todo dia porque não vai dar. Ó, assim, em minha vida. Pizza congelada, o cara comeu, pô. Hum? Flávio comendo pizza congelada, eu falei, mentira. Ah, mas você sabe que é boa aquela pizza, viu? Ah, não, eu vou comer pela sua propaganda, velho. Porque, pô, você porque, dizer porque que a pizza congelada é boa. Ela não é. Logo ela não é tapioca. A pessoa mais chata. É verdade. Não é? Quando ele falou, eu falei, fudeu. Mas o cara devia. Truque, não, deviam pagar pra Flávio. Não, mas aí, esse mexão foi bom, vamos dar um troquinho pro cara ali. Esse mexão foi bom. Mas sabe o que eu acho que é o truque dela? É que ela não é. Ela não vem crua, ela já vem assada. Ela é pré-assada. Você só aquece. Não, ela é assada. Ela não é pré-assada, ela é assada. Você só põe 10 minutos ali no forno e tal. Então ela parece uma pizza saída do forno mesmo, da pizzaria. A borda tostadinha, tal. Ela é feita com um caprichozinho. Na pior das hipóteses, é aquela pizza de segunda de manhã, né? Que você pediu domingo. É. Exato. E aqueceu o café da manhã. Exatamente. Mas das congeladas que eu já comi, essa daí tá melhorzinha, viu, cara? Eu pizza. Você sabe que o pedinho tá em Amargosa de novo, né? Tá vendendo pizza em Amargosa, sabe disso? Eu não sei, mas Beatriz sabe, que já pediu várias vezes. Ah, então tá. Então você sabe. A pizza dele continua boa? Puta que pariu. Não é engraçado, é que Bidinho é aquela coisa. Pra quem não conhece, Bidinho é amigo de Dudu e acabou virando amigo meu. Ele tinha pizzaria em São Paulo. Isso, pizzaria na. Isso que eu ia falar, ele faz pizza paulista, né? Ele é paulistano, ele tinha uma pizzaria que ficava na Lapa. Ele se mudou pra Bahia anos atrás. E aí, primeiro, ele montou uma parada em Salvador, era uma pizzaria grande em Salvador. Depois ele desencanou da pizzaria em Salvador, montou uma parada que era mais focada em. Era itinerante ali. E evento, festa. Ele só fazia só evento. E aí veio a pandemia, velho. A pandemia fudeu com todo mundo, né? Porque como é que você vai fazer evento pra vender pizza em evento? Sim. E aí ele voltou pra Amargosa, que ele já tinha passagem por lá, que ele sempre fazia evento lá. Eu entendi que ele montou a pizzaria só delivery em Amargosa. Exato, só delivery. E é engraçado assim, porque ele, como eu falei, faz pizza paulista. Só que ele faz pizza paulista e faz pizza amargosense. Que o povo de Amargosa gosta de pizza pão. Sabe, aquela pizza cheia de massa, dois dedos de massa, sabe? Com aquela borda grossa, assim, você que mastiga, eu fico meia hora mastigando, né? E... é um calzone aberto, né? Negócio esquisito, né? Mas é tradição, as pessoas gostam assim. E o artista vai onde o povo está, né? Isso. Ele faz do jeito que... Aí ele falou assim... Tapioca, se você quiser, a gente pode fazer a pizza paulista, aquela massa fina. Eu falei, pelo amor de Deus, por favor. Aí ele mandou, e aí, você gostou? Gente, eu comi chorando, velho. Pode colocar no cardápio, né? Massa paulista ou amargosa. Ele faz como você quiser. Ele faz aquela falsa borda que o povo aqui gosta, né? Você pega a borda e dobra. Porque para quem nunca viu fazer pizza, não se faz a borda da pizza. A borda da pizza, ela incha sozinha. Sim. Então, aqui não. Você tem que ter aquela borda maçuda, né? Que você pega e dobra a massa e fica aquela coisa... Cheio. É exatamente... Mas as pessoas... Borda dobrada só você põe recheio, né? É borda recheada, que eu também não curto borda recheada, é uma coisa minha. Eu acho uma bosta. Mas tá muito boa, muito. Bia adorou. E Beatriz é exigente. Não é qualquer pizza que ela gosta, não. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre gostei muito da pizza de Bidinho. E se tem alguém nos ouvindo que mora em Amargosa não conhece ainda, a pizzaria Pedaço Paulista recomenda, que a pizza dele é muito boa. Eu já estou, inclusive, imaginando, porque assim, depois que Bidinho fechou a pizzaria dele. Em Salvador, né? E só era em evento. Era muito mais difícil comer a pizzaria de Bidinho. Eu tive de comer a pizza dele quando eu ia na casa dele, que ele parava e fazia e tal. Então já estou ansioso que uma vez chegando em Amargosa na semana que vem, meu plano envolve pedir pizza pelo menos duas vezes por semana, no mínimo. Faz esfirra também, Dudu. Tá fazendo esfirra. Ainda não comi. Mas me comeram, me disseram que é bom, uma coisa meio. Aí o Flávio pergunta: nossa, Dudu, você vai sair de São Paulo pra Amargosa pra comer pizza paulista? Vou, porque vale a pena, cara. Vale a pena. Caralho. É muito recheada, velho. É um absurdo. Pizza paulista, que aqui em São Paulo eles chamam apenas de pizza. De pizza, exatamente isso. Não, é engraçado porque o slogan que o Bidinho usava na pizzaria dele em Salvador era assim, a legítima pizza paulistana. Ele colocava isso, era tipo, meio que o slogan pra diferenciar, que não é essa pizza que você come em qualquer lugar, essa aqui é a pizza que eu trouxe de São Paulo porque eu sou paulista, entendeu? Então ele colocava esse rolê inteiro em cima do... São Paulo é diferente de todo o resto do mundo. É diferente. O Júnior come pizza na aldeia, Júnior. Tem pizza aí na aldeia? É com tapioca. Sim, tem pizzas muito boas. Tem pizzas muito boas aqui. Com tapioca, tem então é gostosa. É uma delícia. O único problema daqui de Boa Vista é que as pessoas fazem pior do que carioca, que o carioca bota ketchup na pizza, né? Aqui as pessoas botam maionese na pizza. Que não faz sentido. Maionese. Não faz sentido pra mim botar maionese na pizza. Eu achei que eles botariam farinha. Maionese tá até de boa. Você não precisa. Eu prefiro a farinha. Eu imaginei que eles tinham um purê de batata na pizza, né? Não, tem pizza de tudo que é jeito aqui, que nem em São Paulo agora tem também, né? Tem pizza de filé com fritas. Na pizza de purê com batata, de purê de batata não tem, porra. Se tem pizza de cachorro quente, tem pizza de cachorro quente que eu já vi, Flávio. Pizza de estrogonofe? É que você coloca no lugar da calabresa, porra. Então. Estrogonofe eu já comi, sim. Qual é o sentido do estrogonofe? Estrogonofe é aquele estrogonofe que pizza de estrogonofe número 1. Flávio Soares, ele tava com nojinho. Eu levei ele na pizzaria que tinha pizza de estrogonofe. Ele fez a casa. Gente, é o Flávio, eu sou gourmet. Isso é uma merda, não faz sentido. E aí ele comeu. Ele entendeu, olha, isso aqui... É estranho. É esquisito. Não parece pizza. Não faz sentido. Mas não é que é gostoso? Racionalmente não faz o menor sentido. Você olha pra aquilo e fala, meu, não tem como isso dar certo, mas acaba dando. Uhum. O incrível que paguei, isso acaba funcionando. É maravilhoso. Mas jogando racionalmente não dá certo. Você tem que estar disposto a inovar, a experimentar coisas diferentes. É isso mesmo. Eu sou a favor da pizza. Mas já comi pizza de filé. E eu não sei. Tiras o queijo ali, pô, delícia. Eu não sei como tá nos outros estados hoje em dia, porque aqui o queijo tá muito caro. Mas aqui também tem a pizza de quatro queijos aqui, pelo menos pra mim, é muito diferente. Eu nunca tinha comido pizza de quatro queijos com queijo parmesão. Pô, porque não faz sentido essa merda. Porque o queijo parmesão, ele tira o sabor de todos os outros queijos. Virou uma pizza de queijo parmesão. Tem gorgonzola nela ou não? Não. Aparentemente... Tem nada. Quando aparência dele, tem gorgonzola, né? Porque tem provolone, parmesão e... joga um queijo cuido no meio. O queijo parmesão, ele rouba o sabor de todos os outros queijos. Então você vai comer uma pizza de queijo parmesão com os outros queijos que ali de fundo. Cara, sendo bem honesto, tem alguns queijos que eles puxam sabor pra eles. Gorgonzola é um deles, parmesão é outro, provolone é outro. Então não é desse jeito. Mas você dosa, pô, você dosa. Não, mas se, que você coloca. Se você tá dosando, você tá errado. Não. Começa por aí. Tem não, que queijo, parmesão, tem que queijo parmesão não vai na pizza. Tem que ser. Não, para, não vai na pizza. Cara, queijo parmesão vai em qualquer lugar, Júlio. Para com isso. Acabamos de falar de estrogonofe na pizza. O que é o queijo parmesão? Pois é, qual o problema do queijo parmesão? Velho. Não. Eu aqui em casa. Queijo parmesão na pizza de estrogonofe? Não sei, a gente tenta ver como fica. Eu aqui em casa, eu desenvolvi um hábito que eu não recomendo, de verdade não recomendo, mas eu desenvolvi porque foi um hábito que eu peguei em São Paulo. Em São Paulo, o povo de São Paulo tem uma mania. Nos botecos você vai almoçar, que quando você pede o almoço, tá esperando chegar o almoço, eles colocam na mesa um pão de sal, um pão cacetinho, né? Colocam um prato com pão assim, pra você, sei lá, meio que comer de entrada. E eu sempre achei que era pra pegar isso, você passava manteiga e você comia uns pedacinhos de pão enquanto esperava o almoço chegar. Era isso que eu fazia. Até que um dia, um almoço que eu tava com o Caratiolo, Flávio, que você conhece, o Caratiolo trabalhava comigo. O cara tinha super gente boa e tal, a gente ia almoçar junto várias vezes. E aí ele me mostrou como paulistas fazem. Que eles pegam aquele pratinho que tá o pão, eles derramam azeite no pratinho, colocam um pouco de sal no azeite, uhum. E aí molha o pão. Falei, nossa, que curioso. Pão molhado no azeite com sal. Não. Eu vou experimentar. Mas nunca tinha comido isso. Cara, eu adorei. Só que aí chegou no ponto assim que é assim, olha, veja bem. Eu não vou fazer isso com pão normal que eu tenho em casa, que eu tomo ele no café da manhã. Então eu passei a fazer isso com pizza. Então o que acontece? Eu peço pizza em casa, aí eu tiro a borda da pizza, e eu como a borda da pizza com azeite e sal. Aí a Mayra fica me julgando. Ai, você bota sal na pizza. Não, eu não boto sal na pizza. Eu boto azeite no prato, boto sal no azeite, esfrego a borda da pizza no azeite com sal. É totalmente diferente. Fica olha muito só. Gostoso. Eu não sou o seu médico da presente da ligação, entendeu? Eu regularia mais esse sal, porque teu estado de saúde atual não tá deixando você ficar muito mais fodido do que você já tá. Eu recomendaria que você fizesse uma coisa que os italianos costumam chamar de manteiga de italiano. Que é o quê? Você pega o azeite, bota um pouco de vinagre balsâmico, pouco só, e coloca parmesão, mistura. Faz uma papa e aí sim você pega o pão, mela ali e come. É muito bom. Agora, azeite com sal. Esse eu nunca provei. Eu não coloco sal. O azeite eu colocava no prato e molhava o pão. Você bota só o azeite, já é muito bom. Experimente, Flávio. Bota o azeite, bote um pouco de vinagre balsâmico e jogue o queijo parmesão. Um queijo parmesão bom, não aquele de saco, né? Serrado, ali na hora. Você bota queijo parmesão, não precisa do sal. Queijo parmesão já salgado. Eu acho que a Ruby já foi dormir, porque ela vai correr amanhã só 8 km. Ruby ficou enlouquecida. Enlouquecida. Quando eu comi a primeira vez, porra, ficou viciada. Isso é muito bom mesmo. Isso aí. É bom, é bom demais. Eu faço muitas vezes quando a gente toma vinho, é pegar o pão italiano mesmo e pegar com azeite e comer o pão italiano com azeite. Fica muito gostoso. O pão italiano com azeite foi muito gostoso. Né? Isso aí já é muito bom. É que o pão italiano já é saboroso o suficiente. Ele já tem um sabor diferente. Eu não ponho sal nessa mistura. O Flávio Mello tá falando aqui no chat que a pizza de sushi é o mais light. Cara, pizza de sushi tá muito errado. Porra, pizza de sushi. Eu sei que eu defendi o estrogonofe. Mas massa, sushi não, cara. Não tem problema. Depois joga os negócios ficando em cima, porra. Pra entrar, né? Existe um limite. O limite se chama pizza de sushi. Acabou, sabe? Esse limite não pode ser cruzado, de verdade. Ainda acabou comendo uma pizza de feijoada e tal, né? Não, mas. Pizza feijoada já tem. Imagina a pizza com o sashimizinho do salmão em cima. Puta que pariu, não. Dependendo de onde é você errado. Come, tem pizza de tudo na janta. Se é um restaurante por quilo de manhã. É, eu já comi pizza de coração de frango nessa vibe. Que era mussarela com coração de frango, já comi. Era churrascaria de dia. Pizza de bicha rolê, pizza de bicha milanesa, não. Pizza de parmegiana, pizza de almôndega. O Valdares comentou aqui no chat. Parmegiana deve ser bom, hein, meu? Ó, Valdares Júnior comentou aqui no chat que na Zona Norte de São Paulo tem uma época que ele ia numa pizzaria que tinha picanha com provolone. Caralho, isso é muito cara. Era restaurante durante o almoço, sobrou aquela picanha queimada, aquela parte que ninguém pegou na churrascaria, cortou, jogou um provolonezinho e botou na pizza, velho. É isso. Mas eu vou te dizer que essa pizza parece ser muito interessante. Sim! Cara, não tem como ser ruim, Júnior. Não tem. Eu não faria com provolone, eu faria com mussarela. Mas Flávio, provavelmente é porque o provolone também sobrou. Porque a gente vê aquelas bolinhas de provolone que era pra ficar no buffet de salada na churrascaria. E quando sobrava de manhã, você usava a noite pra outra coisa, porra. É a lei de reaproveitamento. Pizza caprese, né? Mussarela de búfalo, e tomar tudo que sobrou da salada, do almoço. Exatamente isso, cara. Eu acho que é isso, tá? Inclusive, esse papo tá me deixando com muita fome. E que eu tiro comida aqui, já acabou, então preciso pegar mais comida. Então acho que é o momento da gente encerrar essa live, tá? A gente já tá aqui. Pô, agora que tá ficando bom. Ah, se você quiser continuar mais, eu continuo. Eu ia apenas encerrar, porque, né, a gente já tá aqui, aquele tempo e tal. Já passamos a nossa hora específica. Eu já tô de férias, né? Ah, nós já aborrecemos as pessoas por bastante tempo. A gente já falou mal do Bolsonaro. A gente já falou de cocô. 20 pessoas assistindo, realmente. Nossa audiência já caiu pra 23 pessoas, é verdade. Então talvez seja o momento de cair, de parar. Caiu pra 21, tá vendo? A gente tem que acabar antes de cair de 20, porque senão fodeu, que a gente perdeu totalmente. Daqui a pouco a gente fica falando sozinho, né? Vai ser um problema sério. Não seria a primeira vez. Não seria. Tem duas pessoas assistindo, eu e Dudu. E com essa imagem do Papo de Gordo, seu ouvinte. Vendeu 3 livros, olha aí. Olha, okay, coisa Flávio linda, Soares. Muito obrigado, gente. Muito bem. Olha aí. Então, assim, antes de encerrar, só mais uma vez, falando pra todos vocês: comprem o livro Álcool em Gel e Gritaria, ajudem o artista local, ajudem Flávio Soares a sustentar, a botar o leite das criancinhas aí em casa, a conseguir ele sustentar esse cachorro. Se vender 50 livros, ele vai cortar o cabelo e tirar esse cocô de macaco que tem atrás da cabeça. Mas você sabe que eu tô agoniado pra ir cortar o cabelo mesmo. Vai no barbeiro de tapioca, porra, que corta com máscara e tudo. Vai lá que ele resolve isso. Não, Não, vem aqui em Lula, a gente boa demais. Não, aqui é a barbearia aqui do lado do outro lado da rua também tá com todos os cuidados. Então, quando foi hamburgado, a gente foi cortar meu cabelo com pocasca. Faz tempo que não corto cabelo com pocasca, acho que eu vou lá. Pocasca ainda corta cabelo? Mas nem sei. Ele virou vereador, nem sei. Ele virou vereador? Ele se candidatou, não sei se ganhou. Todo mundo se candidatou, né? Porra, não sei se ele ganhou. Acho que não. Bom, enfim, de qualquer maneira. Agradecendo as 22 pessoas que estão online nesse momento, assistindo a nossa live até agora. Deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. Um feliz Natal, um próspero novo, porque essa é a nossa última live do ano. Eu estou viajando semana que vem, eu só volto em janeiro. E não vai sei... cantar hoje é um novo dia? Hoje é um novo dia. Estou de branco, eu vim de branco. E já passou. Nesses novos dias. Vai rolar no ano novo, é isso? As alegrias serão de todas. Assim, que 2021, gente, seja melhor para todos nós. É só que se possa desejar mesmo. Que essa porra dessa vacina funcione. Quando chegar 2021, né, gente? Que todos vocês sobrevivam a 2020. Ainda faltam 20 dias, ainda falta tempo pra acabar o ano. Se eu fosse vocês, eu rezaria pra que 2021 continuasse tendo coronavírus. Porque se não tiver, vai acabar o Papo de Gordo. Porque, na verdade, já acabou. Continuou por causa do coronavírus. Até porque eu consegui, olha, isso aqui é informação de bastidores, né? Eu consegui que o Ok Tok se candidatasse para editar os dois últimos programas que estão gravados há um ano. E que eu não tinha pegado. Então, Ok, ele começou a editar. Então, assim... Porra, a merda vai sair. Vai sair de verdade. E se for publicado, fodeu. Tapioca, mas não precisa torcer pelo fim da pandemia, porque a gente é final de fila pra vacina. Então. Eu não, moço. Castigo, cara, é só a gente de saúde, desculpa. Tapioca é profissional de saúde. Tá brincando com isso? Vai tomar vacina pra fazer polidense na ultrassonografia, tô ligado. Você sabe que se a vacina der reação, eu sou o primeiro a morrer, né? Alérgico também, né? Caralho, um bocado de coisa. Ô Flávio, opa, mande um beijo aí, Flávio, pra Juliane, que Juliane que comentou aqui no chat que comprou o seu livro já. Mande um beijo pra ela aí. Juliane. Juliane? É. Juliane, obrigado! Um beijo! Daqui a pouco eu mando um link. Olha, ou amanhã. Ou ano que vem. Não, mentira, ele manda. Mentira, ele manda, ele manda, ele manda. No máximo amanhã eu tô mandando. No máximo ele manda, é verdade. Ele manda de verdade, tá? O Flávio é desse. Mas enfim. Feliz Natal pra vocês, feliz ano novo, 2021 realmente mais próspero. Como o Papo de Gordo já acabou, eu não vou fazer aquela parada de promessa de ano novo, porque foda-se, né? Nem sei se a gente vai estar aqui gravando merda nenhuma no que vem. Eu vou, você tá desrespeitando uma tradição. Vou botar uma lâmpada aqui nesse. 2020 não deu. Eu acho que ano passado você não fez a promessa de ano novo e deu essa merda aí, ó. Fudeu. Júlio, você quer prometer o que pro ano novo, Júlio? Por que você tá tão. Eu não quero prometer nada, eu só quero piorar mais a situação do que já tá ruim. O Dudu está tentando evitar dia 1 do 13 de 2020. É, eu tô muito tentando evitar isso, de verdade. Assim. Então, olha, sério, eu não vou prometer nada, eu vou apenas desejar a todos vocês, ó, feliz ano novo. 2021, bom, maravilhoso pra todo mundo. Eu normalmente sou a pessoa que fala que os anos pares são bons, os anos ímpares são ruins, mas nesse ano especificamente... Eu vou tentar ser pelo contrário. Então... Onde estão os seus deuses agora? Que 2021 venha vacina. Que 2021 venha muitos abraços, venham muitos beijos. Venham poder sair na rua e aglomerar gostoso. Que 2021 vocês possam encontrar com sua família, seus amigos. Vocês possam encontrar com o Flávio no meio da rua e dar um abraço por trás dele, dar um cafungado no pescoço, que ele adora. Ele realmente adora cafungado no pescoço. Sempre gostou muito. Aquela unha do dedão do pé cutucando no calcanhar, é uma delícia. Nossa. Até me arrepiei de imaginar isso aqui agora. Eita. Nossa. Cagar pra dentro, né? Opa. Vida é seca, li também. O Júlio Magrath falou assim: promete um novo episódio do Gordo Box, Dudu. Os ouvintes adoram Gordo Box. Não, mentira. Ninguém gosta de Gordo Box. Nem a gente gosta. É, 2021 pode ser pior que 2020. Imagina, né? 2021 o Papo de Gordo acaba de verdade e vem um novo podcast: Gordo Box. Gordo Box. Gordo Box. Não, vamos fazer playlist. Não, você. Os caras não vão dar vacina na gente de propósito. O Spotify vai botar a gente pra fora de novo. A gente vai entrar na lista não só do Bolsonaro, mas de todo mundo, né? Não vacinem esses filhos da puta. Não. Deixa esses de fora, pelo amor de Deus. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.